4 da Gol, complete a aproximação, reporte quando visual. Estimado teto de 1 mil pés e visibilidade de 3 mil metros com chuva moderada na final da 1-0. Ok, reportarei visual, Gol 9-2-4. Norte, Índia. Passo 5, aguarde de copo sobre essa área Momo Frosia. O Charlie Markinder aguardando o copo, ok? A pista no zero está livre e molhada. É, reporte quando visual ou iniciando a arremetida. Ok, já está visual também, trem checado. Ok, autorizado o pouso então na 10, as condições permanecem. Livre pouso na 10, 884. Decola 17, curva esquerda, Momo Frotti é a saída. Controle opera em 120, decimal 8. Acionos 5040 com 6. Guarda. Mike Indy, ok, então decolagem do 35, permanece na saída Momo Frotti, Charlie Mike Indy, acontece. 1884 no solo 06, tá livrada à direita, chamará o solo em 121.9. Pode confirmar a condição de vento, chuva e visibilidade na final da novela? Então, a chuva na final estava leve, o vento estava bem calmo. Nós conseguimos ver a pista assim com a 1000 pés, assim, a 3 a 4 milhas de visibilidade. Ok, estou ciente, então agradeço a informação. Boa noite, 1884. Ainda tem mais um pouquinho, ainda tem a volta. Ok, então boa viagem de volta. Alô, você já vai descansar? Charlie Mike India, livre acionamento, chame táxi. Salvador, boa noite, Algo 1884. Boa noite, 84, prossegue táxi Alfa Juliette para portão 08. Alfa Juliette, portão 8, 1884. Salvador, Altan 3197, com 119 a bordo, 3:30 de autonomia, alternando Guarulhos, pronto para o táxi. Linha Índia e Alfa, ponto espera, torno no 86, estado no 012, bom volta, 3197. Podia confirmar para o 3197? Via Índia e Alfa, e no ponto espera, chama a torre 1186, ajustado 1012. Índia e Alfa, ponto espera, 386, 1012, muito obrigado, bom trabalho, está 3197. Controle, boa noite, Egon 776. Confirma 1776? 776, meio pé, estabilizado visual. Ok, tá livre, pouso na 10, o vento 150 graus com 8 nós, QNH 10, 12, a pista permanece molhada com chuva leve agora sobre o campo. Entende, 1776. Salvador, muito boa noite, é o 3197, espera a próxima. 3197, boa noite, Alim, mantendo zero. Alim, mantendo zero, 3197. O Bruno 776, seu solo aos 1-3, ao livrar à direita, chama o solo em 121-9, tenha uma boa noite. 219, boa noite, 1776. Alô, gol, 1776, entrou. Alfa Juliette para o 04 do 776. Alfa Juliette para o 04. E o vento é de 150 graus com 9 nós. Está livre de decolagem 1-0. Livre de decolagem Charlie Mike India, livre o track, chama ingresso na 17. Charlie Mike India, tá livre o táxi, chama para ingresso na 35. Passarela 2224, boa noite. Boa noite, 2224, reporte avistando, iniciando a arremetida. A visibilidade prevista de 3 mil metros e 1 mil pés de teto, chuva moderada na final. Gente, vai reportar avistando 2224. TAM 3197 decolou de Salvador aos 15, controle em 19, perdão, em 120 decimal 8. Tenha um bom voo, uma boa noite. 1208, TAM 3197. 3224, passarela está avistando a pista. 2224, ok, cheque 30, livre pouso na 10, o vento é 170 graus com uma dezena de nós. Pista molhada, QNH 1013. Tá ciente das condições, tá baixado e travado, livre pouso na 10. Charlie Mark India, livre ingresso, chama aliado e pronto na 35. Saído 2224 no solo ao 18, ao livrar à direita, chama o solo em 121.9, pode por gentileza informar a condição de vento e de chuva na final? Bom, avistou os 500 mais ou menos, mas depois já da final já tinha uma informação. Ok, sente o vento de través sul, é isso? Afirmo. Ok, sente, boa noite, chama o solo 121.9. Oi, boa noite, papai do Mike, papapá, passou externo, está estabilizado. Mike, papapá, boa noite, reporte quando visual, teto estimado de 800 pés, ok? Chuva moderada na final do ano zero. Positivo, chuva moderada, reportarei, estimado de 800 pés, reportarei visual, Mike, papapá. Aliada 35 pronto, Charlie Mike India. O Charlie Mike India, ciente, mantém, aguarde para a decolagem. Aguarda. Afirmativo, via Juliette para aero remota no 4. Ok, Mike, papapapá, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento é 1,80 graus com 14 nós, QNH 1-0-1-3, pista molhada. Positivo, livre pouso, Mike, papapapá. Mike India, livre decolagem da 35, vento é 180 graus com 15 nós. É, livre decolagem da 35, Charlie Mike India. Mike papapá no solo aos 22, livrando à direita, chama o solo 121.9, qual é o estacionamento? Para o lugar da aérea está. Ciente, até já então, Mike papapá. Ele vai sair na Expo aqui, chama o solo 219. Afirma, 1219 para o táxi e até já, o Mike papapá. Solo, boa noite, o papatango Mike papapá. Mike, papapá, prossegue Alfa, reportando as Juliette, confirmando que você vai prosseguir até o 45. Tem um guardador estático. Ok, estou sim. Então vai prosseguir Alfa, Juliette, Lima, Mike e Miss Marana Quebec para o cruzamento. Ok, Alfa, Lima, Juliette, e na Lima e na Quebec chama para o cruzamento. Salve Salvador, boa noite, eu vou 1885 da Delta, autorização Guarulhos. Sim, autorizado Guarulhos 360 via Pesulu 21, decola 10 com curva direita, saída é Arbor, Elefa, controle opera em 119, confirmando 1208, aciona no transponder 5166, acontece. Ok, entendeu? Autorizado Guarulhos 360 via Pesulu 29. Decolador 10, primeira curva direita, saída Arbor, transição Elefa. 1208 é o controle, 5166, transponde voo no 885. Correto, quando pronto, em posicionamento no 08. Chama lá, no 885, pegador. Salvador, 35209. O Trip 5218, reporte quando visual, estimado de 800 pés, chuva moderada na curta final. Ok, ciente, chama, está estabilizada, chama na visual. Para o cheque, eu informo o vento sul, 180 graus com 15 nós. E o QNH 10, 13, pista molhada. No padrão, pista molhada, 10, 13, Trip 5218. Câmara, baixado e travado, 5218. Ciente, reporte quando avistando ou iniciando o procedimento de aproximação perdida, 5218. 5218, falará. Autorizado o cruzamento no 735, chame pista livre. Mike, aprovar.